Na hora de comprar joias e relógios, venha direto à LPO. Os melhores artigos, os melhores preços e as melhores condições de pagamento estão na LPO. Na LPO, você dispõe de um grande mostruário de anéis, alianças, correntes, brincos e pulseiras, aliados aos mais variados tipos de relógios sociais e esportivos em grande estilo. Um deles combina com você. Em joias e relógios, você já sabe, a LPO tem o melhor. E lembre-se, presentes que marcam, levam esta marca, LPO. Casa Eletra, sua oficina Philips de confiança, informa o prefixo desta emissora. ZYJ755, Rádio Santa Catarina de Florianópolis, 890 kHz. Onda média, música, informação e cultura. Este concerto garante a satisfação de seu programa. Casa Eletra, experiência com mais de 30 anos em concertos de som e TV. Casa Eletra, no centro ou estreito, duas oficinas com a garantia do padrão Philips. Casa Eletra, a sua oficina Philips de confiança em Florianópolis. Telefone 222533. 222533. Vento e sol, água de mar e areia fininha. Neste verão, a Drogaria Catarinense tem novidades que desafiam essa força com que a natureza despenteia e descolore seus cabelos. É a L'Oréal de Paris, que chega à Drogaria Catarinense com as especialistas em beleza dos cabelos. Elas darão a você as melhores dicas para um tingimento perfeito, um brilho duradouro e uma textura especial. Com L'Oréal de Paris, na Drogaria Catarinense, o vento e o sol do verão só trazem mais beleza. Bom, gente, eu sou o Mário do Conjunto Redes Buenachos. Nós estaremos toda segunda-feira no nosso programa Encontro com Redes Buenachos, das 8h30 até as 10h, atendendo seus telefonemas, nossos queridos fãs e os fãs da Rádio Santa Catarina. Apresentado para os amigos de vocês, que é o Mário. E também eu, Leonei. Rádio Santa Catarina está apresentando Manhã Alegre, com Roque Antônio Rossetto. Santa Catarina. Agora são 8h05. Muito bom dia, mais uma vez, é isso mesmo, na segunda-feira, 14 de janeiro, nós estamos juntos com o programa Manhã Alegre aqui na Rádio Santa Catarina, hein? Até as 11 horas, vamos juntos com muita música, muita alegria. E nessa hora, de agora até as 9 horas, você liga pra gente e participa porque você comanda o sucesso, hein? De agora até as 9 horas. O telefone é o 440678 e você poderá ganhar aqui 50 deliciosos salgadinhos, né? Do plantão de salgadinhos, lá na rua Célio Weber, 93 Campinas, próximo ao Dimas Pneus, hein? O telefone do plantão é o 472507. Vamos então já, a primeira participação de hoje, vamos até a Trindade. Alô, Helena, bom dia, Helena. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo. Passou bem o final de semana? Ótimo. Então tá bom. E a Helena quer começar a semana ouvindo o Beto Barbosa, né, Helena? É. Dance e Balance, manda pra quem essa música? Pra todos vocês aí da rádio. Muito obrigado, Helena, um abração bem forte e uma boa segunda-feira pra você. Pra você também. Tchau, tchau. Tchau. Agora são 8 horas e 6 minutos, na presença de Beto Barbosa, Dance e Balance. Minha musa, minha louca inspiração. Agora são 8:09. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns a todos os aniversariantes desta segunda-feira, né? Dia 14 de janeiro de 91. A todos o nosso abraço, nossa homenagem, nossos votos de muitas felicidades e de muitos anos de vida. Parabéns para você, que aniversaria hoje, dia 14 de janeiro, né? De toda a turma aqui da Rádio Santa Catarina. Nós vamos agora aqui para o astral do dia de hoje, né? Olha só. O Sol transita pelo 24º grau de Capricórnio, cuja imagem é: um toneleiro termina um tonel novo, batendo sobre o último círculo de ferro que assegura sua solidez. Sobre um outro tonel determinado se encontra uma taça meio cheia de vinho. A Lua, no 29º dia da lunação e sétima fase minguante, está em Capricórnio, signo impulsivo e feminino da Terra, no qual estimula nosso desejo de ascender social e profissionalmente. Poderemos atuar de modo mais consequente e estruturado do que nunca, e justamente por isso conquistar uma posição melhor e de maior destaque. Então, um dia hoje muito positivo para você lutar pelo que você quer e acredita, né? Hoje, segunda-feira, dia 14 de janeiro. Você gostaria de trabalhar em casa e ganhar muito dinheiro? A firma Minas Brasil Consultoria Sociedade Civil Limitada está selecionando pessoas de ambos os sexos acima de 16 anos para trabalharem através de um sistema moderno, fácil e arrojado. Não precisa prática, a firma ensina o serviço. Grandes possibilidades de fazer carreira. Não se trata de vendas, novidade total. Tudo o que você pensar não é. Informe-se escrevendo para Minas Brasil Consultoria SC Limitada. Caixa Postal 1870, CEP 30.161, Belo Horizonte, Minas Gerais. Envie um envelope selado para a resposta. A onda desse verão é economizar, preservar o que é seu, sacar que a água é vida, usar e não desperdiçar. Todos juntos então, vamos participar. Uma campanha casa e de todos nós. Preços baixos é na Servilar Móveis. Cômoda colonial com 5 gavetas, apenas 12.995 cruzeiros. Mesa de pinos com 6 cadeiras em ótimo acabamento, apenas 16.980 cruzeiros. Estante com 2 corpos, com bar padrão cerejeira, apenas 12.990. E as condições de pagamento é você quem faz. Servilar Móveis, Conselheiro Mafra, esquina Padre Roma. Leite Tirol é mais saúde, é mais vida, é mais vitalidade, é mais energia. Beba leite, exija o melhor. Leite pasteurizado Tirol. Santa Catarina. 8:12 e 4406-7878 está livre agora para você ligar e participar. Temos aqui abraçar a nossa amiga Marília Lourdes, Jardim Atlântico, que ligou para a gente agora há pouco aqui, né? Marília Lourdes, um abraço para você, uma boa segunda-feira, viu? A próxima música vai para você também, tá bom? Lembrando que você que está ligando e participando com a gente, até as 9 horas, poderá ganhar aqui 50 deliciosos salgadinhos no plantão de salgadinhos, né? É isso mesmo, nada como começar uma segunda-feira saboreando deliciosos salgadinhos no plantão de salgadinhos. E o plantão, inclusive, né, atende domingos e feriados, não é isso? E você liga para lá e vai buscar na hora, porque os salgadinhos são feitos na hora para você. Uma beleza, hein? É isso mesmo. O telefone do plantão é o 47-2507. 47-2507 é o telefone do plantão de salgadinhos, não é isso? E olha aí, nos dias 25, 26 e 27 deste mês, festa de São Sebastião. E é isso mesmo, loteamento Marivone, Praia de Fora. E 25, sexta-feira, baile de casais com o conjunto Rei dos Buenachos. Sábado, dia 26, missa às 20 horas. Logo após haverá barraquinhas com roleta, bingo, churrasco, galinhas assadas, galeto, muita bebida e queima de fogos. 22 horas, baile com o mesmo conjunto. E 27, domingo, dia 27, às 10 horas, Santa Missa. Logo após procissão, né, com a imagem de São Sebastião, e também as festividades continuam, né? Ao meio-dia, almoço, e 15 horas, domingueira com o mesmo conjunto. O Rei dos Buenachos, não é isso? Todo mundo convidado então para a festa de São Sebastião nos dias 25, 26 e 27 deste mês. E agora vamos ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Marisa. Marisa? É. Da onde, Marisa? Do Abrão. Tudo bem com você? Tudo. Então tá bom, final de semana foi bom? Foi ótimo. Então tá bom. Marisa, e você quer ouvir qual música, Marisa? Eu queria ouvir do... Como é que é? Do Giliardi. Do Giliardi. Isso. Louco de ciúme? É? Louco de ciúme? Não entendi. Louco de ciúme? Louco de ciúme. É isso? Isso. Quer mandar pra quem essa música, ô Marisa? Quero mandar pra minha mãe lá da Barra do Aririú. Certo. Pro meus irmãos, pra toda a minha família e pra quem tá escutando. Ok, rádio. Marisa. Um abração bem forte pra você, viu? Outro. E uma boa segunda-feira, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Pois é, então, agora são 8 horas e 15 minutos. Vamos com o sucesso do Giliardi, chegando aí com Louco de Ciúme. Se não estás comigo, penso no perigo. Está sem você, fico dividido, sem querer eu sinto medo de perder. É que eu não duvido que eu tô apaixonado ao te ver sozinho. Fale ao teu ouvido coisas que eu não digo, sem saber que és minha. Não estás comigo, toda a minha graça vai como fumaça solta pelo ar. Se não estás comigo, toda coisa boa para mim toa como coisa má. Sem você eu sofro, morro de ciúme. É que eu tenho medo outra pessoa vá te conquistar. Imagino coisas, penso em mil loucuras sem você aqui. Falando a verdade, quem não tem vontade de te seduzir? Esses pensamentos são pressentimentos que eu não quero ter. O ciúme inventa, a saudade aumenta, mesmo sem querer. Se não estás comigo, toda a minha graça vai como fumaça solta pelo ar. Se não estás comigo, toda coisa boa para mim toa como coisa má. Sem você eu sofro, morro de ciúme. É que eu tenho medo que outra pessoa vá te conquistar. Sem você eu sofro, morro de ciúme. É que eu tenho outra pessoa vai te conquistar. Se não estás comigo, toda a minha graça vai como fumaça solta pelo ar. Se não estás comigo, toda coisa boa para mim toa como coisa má. Santa Catarina. Agora são 8 horas e 18 minutos. Febre não tem hora, vem quando a gente menos espera. Quem tem criança em casa, tem que ter Ana Dor. Para baixar a febre, Ana Dor nunca resolve. É rápido e seguro, mamãe. Traz meu sorriso de volta, confie em Ana Dor. Quando eu tiver Quem tem criança em casa tem que ter Amador Gotas. Horóscopo. Oferecimento, Lojas A Sedutora e Ponto 16, tradição em calçados. Vamos lá, gente, mais dois signos, os dois primeiros do seu horóscopo para hoje, hein? Segunda-feira, Áries. Hoje, Mercúrio reingressa em Capricórnio, dando maior ênfase ainda aos assuntos relativos à carreira. Você tende a se interessar mais pelas suas atividades e justamente por isso poderás ter um melhor desempenho. Apenas não assuma a responsabilidade nem a fazeres demais e poupe-se ao máximo. Touro, as emanações positivas de Mercúrio voltam a atingir seu signo, estimulando seu lado mais vivo e curioso em relação a tudo que ocorre à sua volta. Sua cuca e sua vida tendem a entrar em ritmo mais acelerado, mas saiba o momento de parar e relaxar. As viagens lhe farão muitíssimo bem. Seus pés vão vibrar nas lojas A Sedutora. São tênis, sandálias e acessórios das melhores marcas e nas mais belas cores deste verão. Em duas vezes, uma mais uma, sem juros. Ou com qualquer cartão de crédito nas compras à vista. Ou ainda com 20% de desconto sobre o preço à vista, com cheque ou dinheiro. Sedutora Matriz, Philips e Mídia, RS Matriz, na 7 de setembro, 21. Atendendo a inúmeros pedidos, volta ao bairro do Estreito o sensacional curso de corte, costura e plissê da professora Irma Kaffer, ex-diretora da Escola Profissional Feminina. Método aprovado pela Secretaria de Educação. Duração 12 dias, mesmo que você não entenda nada de costura. Inscrições abertas no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Estreito. Não perca esta oportunidade de tornar-se uma ou um competente profissional no ramo da alta costura. Início do curso, dia 21 de janeiro. Esquente o ambiente servindo uma bebidinha. Telefone para o Damiani Bebidas e peça em casa toda a linha Antártica de cervejas e refrigerantes em latas ou garrafas. Água mineral em garrafas, litros e bombonas. E ainda, vinhos, uísques, Steinegger, vodkas, rums, licores, sucos, drinks. Damiani Bebidas, entrega em casa. Fones 445856 e 445844. Leite Tirol é mais saúde, é mais força, é mais vitalidade. Tome mais leite, dê mais leite aos seus. Exija a qualidade do leite pasteurizado Tirol. Santa Catarina. 8 horas e 22 minutos. É, e o 44-0678 está livre, hein? Para você ligar para a gente, participar aqui, pedir sua música, oferecer, porque até as 9 horas você comanda o sucesso, né? E também quem ligar até lá poderá ganhar 50 deliciosos salgadinhos, o plantão de salgadinhos. E para você que apostou no teste 776 da Loto e ainda não sabe as dezenas sorteadas ontem em Brasília, anote aí, né? Dezenas da Loto sorteadas ontem em Brasília, hein? É 8, 43, 61, 63 e 91. 8, 43, 61, 63 e 91. Hoje também vamos divulgar aqui, logo após as 9 horas, o resultado da cena, né? De hoje, não é isso? Teste 148, né? Agora vamos ao telefone, então. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Nina de Coqueiro. Quem? Nina de Coqueiro. Tudo bem, Nina? Tudo bem. Tudo certinho com você? Graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. Final de semana foi bom também? Foi ótimo. Então tá bom. Que bom, até agora todo mundo falou que foi ótimo o final de semana, né? Isso é muito bom, né, Nina? Claro. E você? É? Também foi bom. É? Quero ver qual música, Nina. Gostaria de ver o Daí José, Sem Saída. Sem Saída, o Daí José. Quero mandar essa música pra quem, Nina? Só pra vocês da rádio. Ok, muito obrigado, Nina. Um abração bem forte pra você, viu? E uma boa segunda-feira, tá? Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Agora são 8 horas e 23 minutos. Aí está ele, hein? O Daí José chegando mais uma vez com sucesso. Sem Saída. Na minha vida. vejo o seu rosto em cada pessoa que passa na rua. Em todos os lugares, em todos os bares, no brilho da lua. Meus olhos procuram achar seu sorriso por toda a cidade. Saudade. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Indústria e Comércio de Autopeças informa a hora certa. Agora são 8 horas e 27 minutos. Atenção, mecânicos, comerciantes e proprietários de veículos. A Frecar, indústria genuinamente catarinense, garante seus anéis de pistão para automóveis, tratores, caminhões, motos e outros veículos. Anéis para motores de popa e compressores. Anéis fora de linha ou especiais sob encomenda. Em promoção, jogo de anéis para Fusca 3000, Passat 1.5, 8000, Passat 1.6, 9000. Só quem fabrica vende a esse preço. Frecar, Indústria e Comércio de Autopeças, Rua Joaquim Carneiro 902, próximo ao ponto final do Abraão. Fone 447491. A Outona da Isabel é bonita e tem barzinho. Seu nome é Poquema. 1,80m de altura. Estante Poquema da Isabel, toda em cerejeira, 13.900. Estante Poquema da Isabel tem barzinho, balcão quatro portas, lugar para TV, som, livros e enfeites. Estante Poquema da Isabel. 13.900 à vista. Ou um mais três pagamentos de 4.900. Legal, né? Estante Compre na Isabel. Rua Doutor Fulvia Dulce no Estreito. E Avenida Presidente Kennedy em Campinas, São José. Isabel. Ano novo, Casa Alda, alegria, esperança, cores, vida, moda bonita. Casa Alda, com a mais variada linha de maiôs, biquíni, shorts, bermudas, tudo em vestuário, sandálias, tênis e sapatos masculinos lindíssimos. Crediário facilitado. Casa Alda, ponto final de Capoeiras, em Campinas. Leite Tirol é mais saúde, é mais força, é mais vitalidade. Dê mais leite à sua família, exija o melhor, exija leite pasteurizado Tirol. De segunda a sexta, da meia-noite à meia-noite e meia, aqui na Rádio Santa Catarina, Jornal Nacional. 30 minutos de informações. Os principais acontecimentos do dia em cadeia com a Rádio Nacional de Brasília. Jornal Nacional, de segunda a sexta, a partir da meia-noite, aqui na Rádio Santa Catarina. A Rádio Santa Catarina está apresentando... Manhã Alegre. com Roque Antônio Rosseto. Santa Catarina. 8:29. E o 4404678 está livre para você ligar agora para cá e participar aqui do programa, hein? Ouvir a sua música, oferecer e concorrer também aos 50 salgadinhos, né? E a partir de hoje, as agências dos Correios de todo o Brasil começam a atribuir perto de 4.500.000 formulários de imposto e renda que, após o preenchimento, tem prazo até 25 de abril para devolução. Este ano a Receita simplificou o cálculo, que volta a ser anual, isto é, contribuintes que com mais de uma fonte de renda não precisam fazer 12 cálculos separadamente, e sim um único, somando todo o rendimento obtido no ano de 90. Então hoje começam a chegar, né, para as pessoas que declaram que você renda, os formulários, não é isso? Agora vamos ao telefone. Alô, bom dia. Quem fala? Tudo bem, Vera? Fala de onde? Barreiros. De Barreiros. E qual é a música, Vera? Então, uma música da Roberta Miranda, pode ser qualquer um. Da Roberta Miranda? É. Pode ser marcas, né? Pode ser, né? Pode ser. Quer mandar música para quem, Vera? Vocês aí na rádio. Muito obrigado, Vera. Um grande abraço para você, viu? E uma boa segunda-feira, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Pois é. Agora são 8:30. Vamos então com sucesso, com a presença da música bonita, romântica, da Roberta Miranda. Marca. Não sofreu e pintei um quadro com o pincel da ilusão.